Só solta o play, DJ. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Playlist temático! Oh, yeah. Dessa vez, a gente começou a primeira parte de uma longa série. Ênfase em longa. 10 minutos foram tipo 30 nomes. 47 nomes em alguns minutos de listagem. Tenho certeza que isso porque a gente fez essa lista em 4 pessoas. Foi. Cara, tem muita gente pra preencher isso, mais aqui. Ou seja, é a parte 1 de muitas. Então a gente tá aqui fazendo Projeto X Playlist Melhores Openings de Animes. Apenas Openings. Né? Apenas openings. A gente vai ter um parte 1. Ênfase no parte 1, porque vai ter parte. E vocês já escutaram aí, né? Cruel Angel Thesis, do anime Neon Genesis Evangelion. A gente vai começar, assim, sempre com uma música bem clássica. Sim. Assim, essa abertura, eu considero ela uma das aberturas de anime mais icônicas de todas. Porque o próprio vídeo de abertura é uma daquelas músicas que marca muito. Tem aquelas aberturas que vão ser lembradas por muitos e muitos anos, e Cruel Angel Thesis é uma delas. É uma música muito boa e marcou uma geração, não apenas pelo anime, mas ela por si, ela é muito legal. Cara, ela supera os dois últimos episódios do anime. Sim, ela consegue amenizar o trauma que você tem com os dois últimos episódios do anime. Ela consegue fazer isso. Mas é uma abertura histórica, só dá pra dizer isso, é histórica. Toda a parte musical de Evangelion é de aplaudir de pé, né? Pelo menos, assim, a original. Congratulations. Parabéns. Boa, Cindy. Muito parabéns. E antes de começar a falar quais são as primeiras músicas que a gente vai colocar aqui, vamos nos apresentar devidamente. Mugiwara. Gri. E o cabeça. A primeira música é Rise. Segunda abertura do anime Ghost in the Shell Standalone Complex. É cantada pela Origa. A Origa é uma cantora japonesa, tem cidadania japonesa, mas ela tem origem russa. Tanto é que parte da música é cantada em russo e parte é cantada em inglês. E assim, ela é incrível. O instrumental dela mistura no rock com eletrônica, a própria mistura de idiomas de russo e inglês. A trilha sonora de Ghost in the Shell, no geral, ela é muito bem feita. Tem bem a cara do anime, tem bem a cara da história. Mas Rise, eu considero realmente uma das melhores aberturas de anime. A Origa tem uma voz fantástica. Ela também gravou a primeira abertura do anime, que é Inner Universe. E é uma música que é muito marcante, porque ela é uma música muito forte. A letra dela é muito forte. É um chamado de guerra, quase. Somos soldados, se levante ou morra, entendeu? É uma música muito poderosa e a escolha do idioma favoreceu a voz da cantora. Consegue ser uma música também que, assim, mesmo que não assistiu o anime, sente uma vibe muito diferente. É diferente da sua abertura de anime padrão, entendeu? Ela é muito, muito diferente. E é muito legal. Fica a minha sugestão, escutem tudo da Origa que vocês acharem, porque ela é foda demais, demais. Ela canta em japonês também, ela canta em russo, canta em inglês. Ela é demais. Ela canta em russo? Ganha ponto. E a parte mais legal da música é a parte em russo. A parte com a letra mais legal é a parte em russo. Cara. Então, fiquem com Rise e é isso aí. Escutem aí. I'm a soldier. bom. E a próxima música, eu acho que o que eu tenho que dizer é Sonoshino Sadame. Sonoshino Sadame. Chuchu. Que é simplesmente, eu acho que é a abertura mais estilosa que eu já vi na vida, que é Sonoshino Sadame, do Hiraoki Tomi Tominaga, que é a abertura do Jojo 2012. Cara, se você sabe o que é Jojo, você sabe o que te espera. Melhor, essa música pega esse climão do estilo de Jojo. O cara faz uma animação em 3D fantástica com pedaços da obra, cara. Assim, é uma abertura demais. A música é foda, a animação da abertura é sensacional, não tem nada a ver com o traço da animação, mas eles fizeram um 3D muito maneiro, quebrando os quadros do mangá e fazendo em 3D. E a música, cara, a hora que ele chega no refrão, puta, é fantástico. Se você não viu Jojo, veja só a abertura, cara, porque é um show à parte, velho. Escutem aí. Sadame, Jojo. próxima música, pessoal, a gente vai agora com Bokuga Boku no Mamba, a banda The Spin, do anime Basquash. Cara, Basquash é um anime que quase ninguém assistiu. Muita gente critica muito Basquash, porque ele é basquete tipo... Basquete com robô gigante. Vamos lá, você pega um liquidificador, coloca basquete, você coloca robôs gigantes, você coloca peitos lunares e você coloca Nike. E você coloca isso na velocidade 3, bate tudo e é Basquash. E muita gente critica porque tem essa miscelânea de tudo de tema, né? Entretanto, dá uma escutada na música da segunda abertura. É muito boa, cara. É realmente muito boa. Ela tem uma batida muito legal e você sente vontade de jogar basquete com aquela música. Com arremessos loucos de Basquash, como Destroy. É, eu acho que a galera fala mal, mas é melhor que Flandre. Só perde pra Kuro. Com certeza. Abraço, Seiji. Abraço. Aquele abraço. Aquele abraço. Mas é isso aí. Então escutem aí. バックが僕のままいられる場所探そう月に照らされ走り出すよ Lindosita Segura. Eu não sei como falar isso, peço desculpas porque é um nome esquisito pra caramba. Como a gente sabe, Psycho Pass vai ter uma segunda temporada esse ano, pela qual estou esperando ansiosamente, que Psycho Pass é foda demais. Estilo, ele também tem o estilo. Eu escolhi essa abertura porque a música também ela tem uma coisa parecida até com Rise, que ela tem partes muito diferentes dentro dela. Tem digressões, você consegue ver partes bem delimitadas, ela tem um instrumental bem pesado. As vozes são muito diferentonas também, que vão do agudo a um pouquinho mais grave. Vozes que variam muito dentro da música, são vozes diferentes também das, do padrão aberturas de anime. Escolhi também pelo anime, que Psycho Pass é um dos animes mais legais que assisti nos últimos tempos. Assim, me surpreendeu em muita coisa, me deixou tenso em muitas outras. E eu tô esperando pela segunda temporada com boas expectativas, porque ter esperança é bom. Uma coisa que eu espero da segunda temporada é que tem uma trilha sonora tão boa quanto a primeira, que todas as músicas de Psycho Pass, instrumentais, aberturas, encerramentos, todas elas foram muito legais. Só que Abnormalize eu acho que leva o prêmio por ela ser muito forte logo no começo. Você já sente que vai ter alguma coisa bacana vindo de lá. Então, fica a minha sugestão. Espero que outras pessoas estejam também esperando, tão ansiosas por Psycho Pass segunda temporada quanto eu. E escutem aí, Abnormalize. Agora então, eu vou para o anime definitivo de basquete da vida, que obviamente é Kuroko no Basket. Não há motivo para falar o contrário, né? Eu acho que não, a gente nem precisa discutir aqui. Mas eu estou falando de Kendo, do Gran Rodeo. Cara, é... De Kuroko no Basket. Óbvio, falei isso. É assim, Kuroko no Basket tem aí um conjunto de aberturas excelentes. Todas são da mesma banda, né? Do Gran Rodeo. Mas a minha favorita é o Kendo, cara. A primeira vez que eu vi essa abertura, velho... Ela é demais, ela te coloca no clima, essa parada acelerada e as jogadas no meio da abertura, óbvio, a gente fala muito daqui e não só escute a música, veja a abertura em si, né? As boas aberturas são aquelas que elas vão mesclar bem a música com o que ela tá te mostrando, porque como a gente já tá falando de músicas com versões minimizadas, né? Versão TV, que é feita pra abertura de anime, assista a abertura em si, não só a música, né? Mas eu acho que Kuroko, a abertura ela consegue resumir, assim, bem o climão do que é Kuroko, aquela parada das jogadas inacreditáveis, você muito frenético, muito rápido e assim, muito boa. Melhor abertura de basquete, fácil. Música. 弱さを見捨てて前になんか進めやしないんだぜね儚い自分演出してて誰も無感動孤独が苛む夜にだって明日待ちわびる光がある強がる弱い自分を認められる強さを始めるんだやれるもんさそこから前は Move it up hey RK 走れ何度でも正直発明の声だっていざそれがどうしたんだって叫ぶんだ俺なんだ Can you do it するとどうだろうなんだって怖くなんかなくなってんぜ止まるほどの大学転身と決めたらあの子だって微笑むぜね腐ったままじゃ勝利の女神も振り向かうぞ試しに問いただしたらどうだいどこまでやれそうかことを諦めてきた昨日も無駄にしない勇気を弾け飛んだ胸の奥よ今すぐダッシュ飛び出して Waking up Breaking up 瞑想でも勝ってばっかガイアなんかをやってばっか調子こいても勝つのは俺だろ Can you do it 知ったこっちゃねえぞ Baby 何なんて黙らしてんぜ明日もわかる Can't do it. You can't do it. We can't do it. I can't do it. Do it. Pessoal, então vamos agora mudar um pouco do clima e vamos pegar mais uma música bem clássica aqui, né? A gente falou algumas atuais aí, né? Mas vamos agora falar de Ready, Steady, Go! De Full Metal Alchemist. Mas vai ter uma música de Full Metal pra cada playlist de melhores openings de anime. Então o motivo é vocês continuarem escutando as nossas playlists, porque fica com essa esperança, né? Ah, na próxima vai tocar mais Full Metal. Foi por causa dessa música, na verdade, que eu conheci Full Metal pela finada Locomotion. Ainda nem era Animax. E passou, na verdade, só a opening em um comercial qualquer da Locomotion de Ready, Steady, Go. Cara, eu brisei muito nessa abertura. Achei muito legal, cara. Eu não conhecia direito, tipo, anime na época. eu, quando vi aquele clipe, eu falei, muito legal, cara. Não conhecia aquela mídia, entendeu? Então foi o meu primeiro contato com o Fullmetal e foi um primeiro contato muito bom. E as músicas do primeiro Fullmetal são muito boas. Vão atrás, se vocês só assistiram o Brotherhood, e conheçam um pouco do que aconteceu no primeiro anime aqui com o Rise, Let It Go. Então, e mais uma dica, se vocês quiserem mais um incentivo pra continuar assistindo, a gente tem um cast sobre Fullmetal Alchemist. Escutem ele também. Boa, a gente tem um cast sobre Fullmetal Alchemist. Escutem aí. Deixar o pessoal no hype de uma segunda temporada que nós vamos ter esse ano. Complication de Rookies Spunked, da trilha sonora de Durarara. Puta que eu pariu! Eu compartilho dos sentimentos do nosso amigo Sr. Mugi, porque eu tô num hype desgraçado por esse anime. Porque quando eu soube que ia sair a segunda temporada, eu tava muito empolgada. E eu escolhi essa específica porque a música é muito bacana e a mistura de rap com um pouco mais de um popzinho, um pop rock, alguma coisa assim. Ela tem uma letra legal, é uma música gostosa, uma música feliz, de certa forma. Não sei se eu vou conseguir explicar isso bem, mas ela tem a cara de Durarara. Ela faz você pensar num lugar que é muito animado, que tem muita gente, que tem muita coisa rolando ao mesmo tempo, que assim, cada lado que você olha é de um jeito. jeito e que sempre tem alguma surpresa nova pra você encontrar. Ela tem essa vibe que Durarara tem. E ela se tornou muito característica justamente por isso. Tem uma música que eu escolheria pra definir Durarara, é Complication. Vamos esperar a segunda temporada, porque eu não sei vocês, mas eu tô empolgada demais pra essa. Espero realmente que ela atenda as expectativas, mas desse eu tenho mais certeza de que eu vou ver uma coisa legal do que se acontece. Uma coisa que eu queria falar também é que Rockets Spunk é uma banda muito boa, tá? A gente vai ter outras músicas dessa banda. Eles começaram, na verdade, eu acho que a ending de Bleach, Song 4. Depois dessa, a próxima música foi Complication, do Durarara. Aí eles estouraram. Eles têm músicas próprias, eles têm músicas legais, e eles têm bastante música em anime também. Eles têm em Aon Exorcist. É muito boa essa banda, recomendo. Fiquem com Brooks Spunked com Complication e escutem aí. なんか楽しくね今日の最善心配そうな目で見てる前面泣いてないぜなんて吐いて強がって見てもマジ辛いぜ通いなれた薄暗い道路やっとの思いが第一歩と上辺だけの薄っぺらいラップなぜか重い薄っぺらのバッグ優しく温かい初の場所を重苦しくて明け放つ窓重圧に押しつぶされそうで逃げ込んだいつもの公園 Bom, e pra quem não liga nada pra Durararará ou qualquer outra coisa, a gente vai falar daquele que é considerado pelo Rods o anime definitivo, obra da vida suprema da existência humana. Que é o quê? A gente vai falar de Hajime no Ippo de novo. A primeira abertura da segunda temporada, Rekireki do Last Alliance. Só mencionando, temos cast de Hajime no Ippo, então se você quiser saber mais o conteúdo de Hajime no Ippo, vai escutar o cast. Na verdade, assim, só de ouvir a gente falando dessa abertura, você tinha que começar a assistir agora. Sim. É. Não precisa de mais nada. Mas é assim, a parada do Rekireki é a seguinte. Hajime no Ippo veio essa segunda temporada depois de 9 anos. Um gap de 9 anos. A galera do Durarará reclamando. Daí ontem, a outra temporada, os caras já estavam no hype. Imagina a galera que tava há 9 anos esperando a segunda temporada de Hajime no Ippo. E essa segunda temporada, ela vem com o personagem entrando numa nova fase. Uma evolução do conceito. Ele termina num ponto X. A gente vai começar num ponto novo. E essa música tem todo esse clima de preparação, de continuar, da volta do Ippo. O riff no início é sensacional, né? Toda a música fala dos pés que estão correndo, os punhos que continuam socando. É essa sensação de continuidade daquilo que a gente queria ver de novo na tela. Então, assim, Rekireki é uma abertura fantástica, a música é excelente. E, cara, assista ao Hajime no Ippo. É o resumo de tudo, escuta aí. けど僕は僕にかけ続けて Rekireki. agora, seguinte, é uma playlist que eu tô, não tem como não ter We Are, né? Hiroshi Kitadani, More Peace. Então é óbvio que vocês já sabiam que ia ter We Are aqui, né? Óbvio. Ou One Piece, né? É. Não necessariamente não, ia ser We Are. Conhecendo o mundo, ia ser We Are. A primeira tinha que ser We Are, eu acho. A playlist dele teve We Are, cara. Eu não sei como a minha playlist não foi só One Piece, na verdade. Porque a gente não deixou. Acho que a gente vetou. Provavelmente você teve essa ideia e a gente vetou. Enfim, We Are é uma música muito boa. É a música que tem o marco do começo de uma nova era, sendo que você ainda não conhecia a era antiga, né? E a nova era é a era dos piratas, você tá tendo esse marco, você não sabia o que tinha pra trás, mas você sabe que é uma nova era, você sabe que algo novo está começando e algo que vai mudar o seu mundo. Você vai ver o mundo diferente depois disso. E você vai estar navegando em direção a alguma coisa. Você tem alguma coisa que se almeja e você tem que navegar nisso. E Ar fala exatamente isso. E fala de navegar com os amigos, navegar um romance. É muito bom, é muito legal isso. Não, eu tenho que concordar, o Yar é feliz pra caramda. O Yar é muito feliz. Muito feliz, cara, é muito feliz. Mas o que não é uma coisa ruim. Se tem uma coisa boa em One Piece, são as aberturas. As aberturas. Eu acho que... Que isso? Assim, uma coisa que eu gosto muito das aberturas de One Piece no geral é que elas passam bem a vibe do que tá rolando ali. Uma que me marca muito é Kazuo Sagashite, que tem uma... Kazuo Sagashite. Assim, a música toda é muito felizinha, mas tem uma partezinha dela que ela é um pouquinho mais melancólica. Na abertura em que ela toca, no vídeo de abertura mesmo, essa partezinha toca numa cena específica que... É, não, não precisa spoiler, falar, mas tipo, eu é sei uma, é uma parte que você sente com um aperto no coração. Kazuo Sagashite também tem uma letra feliz. Todas, tirando Dear Friends, tem letras felizes, eu acho. Bem, então é isso aí. Escutem aí. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, my friend. Bem, e agora a gente vai encerrar essa playlist louca com a música foda que marcou a vida de muita gente, que marcou as nossas vidas e que obviamente não podia deixar de estar aqui. Roemi no Bakudan. Exatamente. Quem nunca viu Yu Yu Hakusho, né, cara? Quem nunca? Muito bom. Quem nunca? Muito bom. Se você não viu, cara, dá tempo ainda. É. Dá essa tempo. Só deixa pra ver. Vamos lá, então vamos tocar Roemi no Bakudan, Yu Yu Hakusho, da Matsuko Mawatari. Bem, então é isso aí. Escutem aí. E até mais. Cruel Angels. Não. Cruel Angel Thesis, né? Do anime Neon Genesis. Nossa! Do anime Neon Genesis Evangelion. Eu misturei, na verdade, você sabe que você o nome pode da falar música. Só Evangelion. É. Que a galera vai saber do que você tá falando. Enfim. Não, é que eu. Quando eu fui falar Cruel Angel. Enfim, quando eu fui falar Cruel Angel Thesis, eu peguei o Genesis. E falei no lugar do Angel, eu não sei porquê. Por quê? Mas, enfim. Você caiu de cabeça quando era mulher. Algo. A gente respeita, a gente entende. Okay. Crianças, é algo, por isso que a gente tem que. Vocês têm que tomar cuidado, não cair de cabeça, não sofrer nenhum acidente. É isso que acontece. E eu acho que a gente. Eu acho que essa vai ser a primeira playlist com erros. Justo. Válido, válido, muito válido. Enfim. A gente não se apresentou, né? Não vai precisar falar quem que porra, tá. Porra, realmente... Ah, vocês sabem quem que a gente é. Pare realmente com isso. Isso, crianças, é esse vai ser o cast. Esse é o motivo pelo qual vocês não fazem uma porra de uma gravação às 20 pra 1 da manhã de um sábado. É isso que acontece. É, exatamente. Por aí. A primeira música é Rise, a segunda abertura... Do Batman. Não.